buscar em seu nome. Branco que só o sol faz clarar. Mamãe mandou buscar em seu nome. Gente mais nova pra ouvir seu atiá. Sobe a goiabeira, faca, fere o fio. Lenha na fogueira, fogo no pavio. Viu se a rua inteira parar pra ver. Terá ribeira. Baby.